Começa agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. E uma demonstração impressionante da força da natureza. Quem tiver o privilégio de visitar o Parque Nacional do Iguaçu neste feriado prolongado poderá ver as cataratas com vazão 3 vezes maior do que a média da época do ano no Vale do Rio Iguaçu, o que equivale a dizer que somente enquanto eu disse essa frase, quase 50 milhões de litros de água passaram pelas mais de 200 quedas situadas na fronteira entre Brasil e Argentina. O aumento no volume do Rio Iguaçu deve-se aos temporais que atingiram o estado do Paraná no meio da semana e que, no caso de Foz do Iguaçu, atingiram cerca de 3 mil pessoas e provocaram vários pontos de alagamento no perímetro urbano do município. A força das águas nos leva a lembrar também que há 30 anos atrás, que serão completados especificamente agora na segunda-feira, a usina de Itaipu Binacional, segundo atrativo mais visitado da fronteira, domava as águas do Rio Paraná e produzia pela primeira vez energia elétrica em escala comercial para o abastecimento dos mercados de Brasil e de Paraguai. De lá para cá, a contagem da energia produzida ultrapassou a marca dos bilhões de megawatts-hora e abastece atualmente 17% de toda a eletricidade consumida no Brasil e 75% do Paraguai. Cataratas, Itaipu e compras no Paraguai são os 3 principais produtos do turismo iguaçuense. Porém, a lista de atrativos em toda a tríplice fronteira é muito maior e não para de crescer. Este é o caso, por exemplo, do Museu de Cera e Parque dos Dinossauros, que está sendo construído na Avenida das Cataratas, na altura do Remanso Grande, com expectativa de inauguração da primeira fase do complexo já no próximo dia 10 de junho, data em que é comemorado o centenário de emancipação do município. No segundo feriado prolongado, em menos de 15 dias, a ocupação na hotelaria de Foz do Iguaçu é boa, acima de 75% na média dos estabelecimentos pesquisados pelo Sindicato de Hotéis. Comerciantes de Cidade Leste também não têm o que se queixar, tendo em vista que, apenas ontem, no período da manhã, o congestionamento para quem ia ao vizinho país ultrapassava os 4 quilômetros de extensão na BR-277. Participe do CBN Turismo, interaja conosco, o e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, facebook.com/cbnfoz, Foz do Iguaçu, 3 de maio de 2014, aniversário de Santa Terezinha de Itaipu. Bom dia! Chefe de Parque Nacional Africano visita Foz do Iguaçu para conhecer a estrutura turística das cataratas e troca de experiências. Réplicas de dinossauros fabricadas na China começam a chegar a Foz do Iguaçu para futuro parque temático na Avenida das Cataratas. A área de livre comércio em Foz do Iguaçu foi debatida em audiência pública na Câmara Municipal. Presidente do Fundo Iguaçu, Gilmar Piola, participou do Café com a CBN e fez uma análise do setor turístico na fronteira, anunciando também novos projetos. Festival Brasil Sabor movimenta o setor gastronômico aqui na terra das cataratas. 11 horas e 7 minutos. CBN Turismo volta em instantes, depois do intervalo, com estas e outras informações. CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 11 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu, a temperatura neste instante na Terra das Cataratas vai subindo e aproximando-se da máxima prevista para o dia de hoje. Neste momento temos 26 graus na área central de Foz e a temperatura prevista para hoje, a previsão do tempo segundo o CIMEPAR, Instituto Meteorológico do Paraná, é de máxima justamente de 26 graus, mínima de 18. Sol entre nuvens ao longo de todo o dia e possibilidade de neblina no período da manhã. Os ventos ao longo do dia de hoje alcançam a velocidade máxima de 28 km por hora para amanhã, domingo. Neblina nas primeiras horas do dia, tempo parcialmente nublado com chuvas e trovoadas isoladas a partir da tarde. Temperaturas entre 18 e 27 graus, ventos que podem chegar até 43 km por hora, segundo a previsão do radar meteorológico do CIMEPAR. Para segunda-feira, tempo parcialmente nublado com chuvas e trovoadas à tarde, mínima de 18, máxima de 26 graus. Terça-feira, previsão de pancadas de chuvas e trovoadas com temperaturas entre 18 e 22 e aí sim eventos mais extremos, inclusive com relação a vento, por isso fica esse alerta meteorológico por parte do CIMEPAR para terça-feira aqui na região. Aeroportos da Tríplice Fronteira estão abertos para pousos e decolagens, exceto o aeroporto de Foz do Iguaçu, que segue fechado até meio-dia devido às obras programadas pela Infraero na pista do terminal. Na BR-277, movimento nas primeiras horas do dia de hoje foi intenso em direção à cidade de Foz do Iguaçu, movimento verificado especialmente no trecho entre Cascavel e a cidade de Foz. Agora temos registro de fila no trevo da Avenida Costa e Silva para quem está chegando aqui a Terra das Cataratas, no trevo do Charrua, fila de caminhões. O motorista tenha muito cuidado quanto à passagem desses veículos pesados aqui pelo perímetro urbano de Foz. Outra área com muita movimentação agora pela manhã é a região da Ponte Internacional da Amizade. Quem nos traz o boletim atualizado sobre o trânsito na Ponte da Amizade é a repórter Thaís Montenegro. Movimento intenso na Ponte Internacional da Amizade, fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Lentidão maior para quem se dirige à Cidade Leste do lado Paraguai da fronteira. Motoristas enfrentam fila para fazer a travessia. Para quem está retornando ao Brasil, o trânsito também é grande. Guilherme. Obrigado, Thaís Montenegro. E na BR-469, que dá acesso ao Parque Nacional do Iguaçu e a alguns dos principais hotéis e atrativos aqui da fronteira, o movimento é grande no sentido do Parque Nacional. Existe uma grande expectativa aí com relação à quantidade de visitantes hoje neste feriado prolongado no Parque Nacional do Iguaçu. Fique muito atento ao passar por pontos, como é o caso da rotatória de acesso à Ponte Tancredo Neves, também às curvas do Rio Tamanduá. Fique atento também quanto à lentidão na aproximação ao Parque Nacional do Iguaçu, ali a entrada ao centro de recepção de visitantes do Parque Nacional, e claro, também leve em conta a sinalização, não ultrapasse a velocidade máxima prevista na pista, que é a velocidade de 60 km por hora. Na Ponte Tancredo Neves entre Brasil e Argentina, lentidão na passagem pela aduana de Porto Iguaçu, uma situação que deve se manter ao longo do dia, em razão de que na Argentina também é feriado prolongado. Ontem, dia 2 de maio, foi também feriado na Argentina, então prepare-se para encontrar dificuldades ao fazer esta travessia. Vamos conferir agora as cotações das moedas na média das casas de câmbio em Foz do Iguaçu. Informações novamente com Thaís Montenegro. O dólar está cotado em Foz do Iguaçu a 2,27 para compra e 2,36 para venda. O peso argentino está cotado a 0,21 para compra e 0,25 para venda. O Guarani, R$1,00, compra 1.870 Guaranis e 1.970 Guaranis são necessários para a compra de R$1,00. Já o euro está cotado em Foz do Iguaçu a 3,10 para a compra e 3,30 para a venda. Thaís Montenegro para a CBN Foz. Obrigado, Thaís Montenegro. Na BR-469 já passamos a situação aí a respeito de lentidão e fica também um alerta quanto a aproximação bem ali na entrada do bairro Remanso Grande. Fique atento à lombada que existe ali no local, intenso tráfego de veículos neste ponto na rodovia. Nas Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento é de 4 milhões e 800 mil litros de água por segundo, mais de 3 vezes acima do normal para esta época do ano, e garantia de belas fotografias tanto do lado brasileiro como do lado argentino. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos, tanto no Brasil como no Paraguai. A visitação é gratuita aos moradores da região que apresentarem comprovante de residência. Senhor turista, seja bem-vindo à Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11:16 e o projeto de lei que cria uma área de livre comércio no município de Foz do Iguaçu em tramitação na Câmara dos Deputados em Brasília foi debatido nesta semana durante a audiência pública realizada na Câmara Municipal na tarde de segunda-feira. Quem esteve no local e nos traz detalhes sobre o que foi discutido é o repórter Vassi Álvaro. O projeto de lei número 944 de 2011, de autoria do deputado federal Nelson Padovani, tem como objetivo criar uma área de livre comércio em Foz do Iguaçu. De acordo com estudos preliminares, caso o projeto seja aprovado, cerca de 100 mil empregos poderiam ser gerados na região e o país deixaria de perder pelo menos 10 bilhões de reais a cada ano em arrecadação de impostos. O projeto foi tema de uma audiência pública nesta segunda-feira na Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu. Lideranças políticas e empresariais de toda a região participaram do encontro. Em seu discurso, o deputado federal Nelson Padovani ressaltou a importância da participação popular no projeto. Nós precisamos, meus senhores, nos unir como os agricultores se uniram para aprovar o maior projeto do Brasil, que foi o Código Florestal. Eu vi, lá eu presenciei, 25 mil agricultores se deram as mãos e deram a volta no Congresso Nacional e cantaram o hino nacional. A nossa parte na Câmara Federal nós fizemos. E nós estamos fazendo a nossa parte agora na Câmara Federal para trazer o maior crescimento da história de Foz do Iguaçu. Deputado federal e relator do projeto, André Moura, comentou que a criação de uma área de livre comércio representaria uma oportunidade para o crescimento econômico do município. Nós entendemos que a competição hoje comercial entre Foz do Iguaçu, aqui no Brasil, e Cidade del Este, no Paraguai, e Porto Iguaçu, na Argentina, ela é muito desigual. Aqui os turistas vêm, passam 2, 3, 4 dias, e aqui eles deixam algo em torno de $100 por dia, enquanto eles, ao atravessarem para o outro lado, irem até o Paraguai e irem até a Argentina, eles lá deixam algo em torno de $2,000-3,000 das mercadorias que lá são compradas. O consultor legislativo do projeto, Adilson Lima, também comentou sobre os benefícios do projeto de lei. Basicamente, vai trazer o desenvolvimento econômico, né? Industrialização, a criação de emprego e renda, enfim, é trazer o progresso para a região. Reduzir o desemprego, reduzir o subemprego, reduzir a evasão de divisas dirigida à Cidade de Leste, no Paraguai, enfim, fazer com que o dinheiro do brasileiro permaneça em território nacional. A implantação da área de livre comércio beneficiaria não apenas Foz do Iguaçu, como toda a região. Conforme explica Valdir Francisco da Silva, diretor de patrimônio da Associação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Oeste do Paraná. Sem dúvida, isso para nós vai ser muito bom. Até pela própria existência da cidade de Foz, com relação aos seus recolhimentos e tudo mais, porque essas compras que sejam clandestinas de lá para cá, tornando-se habilitada e aprovada aqui no Brasil, vai ter toda uma evolução e os encargos também que ficam no município. O arquiteto e coordenador do movimento Iguaçu Águas Grandes, Nilson Rafaim, ressaltou a importância de setores como infraestrutura e logística para o desenvolvimento da região. É de grande importância. Todo e qualquer proposta que venha a desenvolver de maneira sustentável a região é bem-vindo. A infraestrutura e a logística, ela é vital para qualquer modelo de desenvolvimento. Hoje nós somos aqui um lugar de fim de linha e nós estamos propondo que essa região seja um grande centro logístico e turístico e do comércio e serviços no continente. A proposição do projeto de lei que cria a área de livre comércio de Foz do Iguaçu já foi aprovada em duas comissões e atualmente está sendo analisada pela Comissão de Finanças e Tributação. Vassi Álvaro, para a CBN Foz. 11:20. CBN Turismo. E o Parque Nacional do Iguaçu recebeu na última terça-feira um encontro entre o chefe da unidade local, Jorge Pegoraro, e o chefe do Parque Nacional de Victoria Falls, que fica lá entre Zâmbia e Zimbábue, na África, o chefe Edmore Ngozi. Segundo Pegoraro, a partir deste encontro, que serviu como um intercâmbio cultural e ambiental, outras ações devem ser realizadas, inclusive com representantes das não menos famosas Niagara Falls, entre Estados Unidos e Canadá. Pegoraro conversou com Cristina Pinheiro no programa CBN Foz, edição da tarde. Acompanhe. Foi um encontro muito bacana, né? Uma iniciativa do Parque Nacional do Iguaçu aqui. Convidamos o Parque Nacional de Victoria Falls, né, em Zimbábue, né, que tem aquela maravilha também da natureza, né, podemos dizer assim, verdade. Também, é uma das cataratas mais bonitas do mundo também. Então, o nosso desejo aqui do Iguaçu é conhecer outras experiências, principalmente internacionais, né, para nós nos balizarmos aqui se nós estamos no caminho certo, se o Iguaçu ele é referência, ou como que nós estamos, né, principalmente com esses outros modelos de visitação, principalmente internacional. Então, nós fizemos alguns convites para a cidade, algumas pessoas, né, que se interessariam, né, por este tema, né, desse intercâmbio entre os dois parques nacionais, e cerca de 50 pessoas prestigiaram, né, na manhã dessa terça-feira, e foi muito bom, muito, muito proveitoso, né? Foi um encontro realizado no auditório do centro de visitantes aqui do próprio parque, com apoio da concessionária, né, Cataratas do Iguaçu S.A. E muito interessante, o chefe do parque abordou, né, todos os problemas da gestão daquele parque, que diga-se de passagem, são muito semelhantes, né, aos nossos também. Eles estão com um crescimento na visitação também, caso que a gente registra aqui também no Iguaçu. Então, eu acredito que foi uma experiência muito válida, né? As pessoas que estavam na plateia assistindo a palestra puderam participar no final da palestra, fazendo suas perguntas, seus questionamentos, né? Houve a presença do secretário de turismo de Foz do Iguaçu, do presidente do sindicato dos guias também de turismo, concessionários do parque, professores de instituições aqui da cidade, convidados, enfim, os funcionários do parque, né, participaram para assistir essa experiência internacional. Então, acredito que foi muito bem-vinda, né, esse intercâmbio deu certo, e quem sabe aí para o futuro a gente possa convidar outros chefes de parque também para vir aqui contar a sua experiência. Quem sabe aí trazer Niagara Falls, né, que surgiu inclusive, né, essa sugestão durante os debates. E por que não fazermos aí um encontro, né? Quem sabe aqui em Foz do Iguaçu, com Iguaçu Falls, Niagara Falls, Victoria Falls, né? As três maiores aí e mais bonitas cataratas do mundo, né? Que estão recebendo cada dia mais turistas e tem toda essa complexidade, né? Da visitação, de estar situados também entre dois países, né? Foi muito interessante também conhecer um pouquinho do trabalho que eles desenvolvem lá, porque as cataratas de Victoria Falls ficam entre Zimbábue e Zâmbia, dois países africanos. Aqui, no nosso caso, entre Brasil e Argentina. Então, tem tudo a ver, né? É um rio só que forma essas cachoeiras, a gestão tem que ser entre dois países. A complexidade, eles têm problema também de caça, eles têm a visitação que está crescendo. Então, são fatores assim, muito importantes para a gente discutir. E como eu te falei, né, Cristina, a gente saber se nós estamos aqui em Foz do Iguaçu no caminho certo, né? Essa troca de experiências, onde que pode nos levar, até onde que o Iguaçu pode ir, ouvindo e vendo, né, essas experiências internacionais, isso realmente é muito bom. Jorge, qual é a impressão que o chefe do Parque Nacional lá de Victoria Falls, qual foi a impressão que ele teve aqui das nossas cataratas? Olha, foi, como eu falei, uma troca de experiência fantástica, né? Ele gostou muito, né, do modelo de visitação que ele viu aqui no parque, ele se encantou, né, com as nossas cataratas em função da sua grandiosidade, também da sua grande extensão, né? Porque eles têm lá a maior queda, né, de água do mundo, eles têm cerca de 100 metros de altura, as cataratas, e nós temos a maior em extensão, né? Certo. Então, realmente, ele ficou bastante impressionado. E ele teve oportunidade, então, de conhecer bem o nosso parque, ele ficou 2 dias aqui, ele fez todos os passeios aqui previstos, ele fez toda a parte de visitação, conheceu bem o Parque Nacional. Então, realmente tenho certeza que ele está saindo também daqui muito contente. E também como é uma troca de experiências, né? Ele está levando também lá para o seu país, né? Uma experiência muito positiva que ele aprendeu aqui no Brasil. Então, foi o primeiro contato dele no Brasil. Ele veio a Foz do Iguaçu, ele participou desse evento e ele pôde conhecer, então, aqui também as nossas cataratas e o nosso Parque Nacional do Iguaçu. E ficou, posso te dizer que ele ficou muito impressionado com o número de visitantes que nós temos, de 1.500.000 visitantes por ano. Lá em Vitória Falls é bom até passar isso, né? Às vezes a gente pensa que nós recebemos poucos turistas, eles estão recebendo cerca de 250 mil turistas por ano. Então nós estamos muito à frente deles. Bem à frente, em questão, né, de visitação, né? Eles também têm problemas lá de divulgação de suas cataratas, de acesso, né, de aeroportos, de estradas. Eles têm muita dificuldade também, porque são dois países pobres, né, da África, Zâmbia e Zimbábue. Então, estão também enfrentando dificuldades na divulgação, né, do seu atrativo. Mas eu acho que foi muito válida, né, essa experiência, e tomara que não pare por aqui, que a gente possa continuar aí trazendo outras experiências, principalmente internacionais. Essas as palavras de Jorge Pegoraro, chefe do Parque Nacional do Iguaçu, em entrevista a Cristina Pinheiro durante o programa CBN Foz, edição da tarde, na última quinta-feira, falando sobre o encontro com o chefe nacional do Parque Nacional de Victoria Falls, entre Zâmbia e Zimbábue, Edmore Ngozi. Esta entrevista está disponível na íntegra no nosso site cbnfoz.com.br. E a seguir no CBN Turismo, vamos falar sobre a chegada das primeiras réplicas de dinossauros gigantes ao Complexo Turístico do Futuro Museu de Cera, aqui em Foz do Iguaçu, e conferir também as novidades anunciadas por Gilmar Piola, presidente do Fundo Iguaçu, em sua participação ontem pela manhã no quadro Café com a CBN. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Horas e 33 minutos aqui em Foz do Iguaçu, temperatura de 25 graus, com tempo bom aqui na fronteira. E depois do feriado do Dia do Trabalho, que garantiu uma taxa de ocupação média de 75%, os hotéis de Foz do Iguaçu preparam-se para atrair os visitantes estrangeiros que virão ao Brasil para assistir os jogos da Copa do Mundo. O presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Foz do Iguaçu, Carlos Silva, revelou também que a ocupação média nos quatro primeiros meses do ano de 2014 chegou a 65% na hotelaria de Foz, índice 10%, ou melhor, 10 pontos superior à taxa verificada no primeiro semestre do ano passado. O bom resultado, segundo o presidente do Sindicato de Hotéis, deve-se a dois fatores: o número de feriados prolongados e também a concentração de grandes eventos na cidade entre janeiro e o próximo, este mês agora que está começando, maio. Alguns desses eventos seriam normalmente realizados no segundo semestre, mas até em razão da Copa do Mundo, vários fatores fizeram com que acontecessem no primeiro semestre. Durante os meses da Copa, a presença de brasileiros em Foz, segundo a análise do Sindicato de Hotéis, tende a cair. Por isso, os hotéis já estão planejando estratégias para atrair os estrangeiros que estarão no Brasil para assistir à Copa do Mundo. Uma das ideias é fazer promoções para readequar as diárias e dar mais oportunidades aos turistas de outros países para que venham conhecer os atrativos de Foz. O Sindicato de Hotéis também está fazendo contatos com empresas do Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente para que possam oferecer o destino iguaçuense aos visitantes estrangeiros. E outra notícia relacionada à hotelaria: o Hotel Mabu iniciou as obras de uma praia artificial com área total de 4.500 metros quadrados, obras que devem ser concluídas no segundo semestre deste ano e que terão um custo estimado de R$ 9 milhões. O grande diferencial da praia, segundo o Mabu, que a praia ficará perto das piscinas na área externa do hotel, é que essa praia será banhada por águas termais provenientes do aquífero Guarani, águas com temperaturas de 36 graus, o que garante a possibilidade de uso até mesmo nos dias mais frios. O projeto reproduz as características de uma região praiana, inclusive com pedras artificiais em todo o perímetro da praia. Haverá também atrativos para diferentes públicos, como brinquedos aquáticos para crianças, boate e academia para adolescentes, bar molhado para adultos e até mesmo um spa com água termal para os idosos. CBN Turismo. 11 horas e 36 minutos e a cidade de Foz do Iguaçu vai ganhar no ano de seu centenário um complexo turístico que inclui Museu de Cera, Parque dos Dinossauros, Museu com Carros e Motos e inúmeras atrações. As obras estão em estágio avançado e as primeiras réplicas de dinossauros já chegaram aqui na cidade. Sobre este assunto eu conversei com o Luiz Moreira, gerente-geral do Parque Temático. Acompanhe como foi. Recebemos aí os nossos dinossauros, né? Ao total são 20, cada um de uma espécie jurássica aí. E contando aí com uma novidade, que o dinossauro maior aí, o Tiranossauro Rex, com 14 metros de altura e 20 de comprimento. Agora aí estamos no aguardo de terminar a montagem ali do bosque, né? Que foi todo remoldado, né? E a empresa que é responsável pela montagem deles chegam aqui no dia 10 próximo agora de maio. Agora vamos tentar entender até, nós estamos falando de um museu de cera e também de um parque de dinossauros, um bosque com dinossauros aqui na cidade? O intuito nosso é assim, é um parque, né? Então estamos aí correndo para inaugurar agora dia 10 de junho o nosso museu de cera, com 100 personalidades aí mundialmente conhecidas, né? Madonna, Lady Gaga, os dois papas, Albert Einstein, professor Raimundo. Na ala infantil temos aí o Shrek, a Fiona, Peter Pan, ET, dentro de vários outros aí, né? Então o museu, a pretensão é inaugurar dia 10 de junho e vamos inaugurar aí uma média de 80 bonecos e num prazo máximo de 20 dias após a inauguração, a chegada dos outros 20 bonecos. Temos, portanto, então, é um grande complexo, na verdade, com toda essa atração do Museu de Cera, mas também Parque dos Dinossauros, enfim, uma nova atração para que o turista possa permanecer mais tempo aqui na cidade também? Sim, exatamente. O intuito foi algo fixo, né? Algo novo para os moradores de Foz do Iguaçu e toda a região, né? Até Curitiba, que são 700 quilômetros. Você vê aí um feriado, o pessoal vem muito de carro para cá. E lógico, também contando com um número grande de visitantes aí, turistas, né? Tanto nacional como internacional, que Foz do Iguaçu recebe, né? E temos também mais duas atrações para serem inauguradas. Uma em dezembro desse ano agora, que é o Hollywood Dream Cars, que são os carros clássicos da época de Elvis Presley. E aí, até março, inauguraremos também o museu da Harley Davidson, né? Que é o Harley Moto Show, que durante o dia o intuito é ser aberto como museu, e à noite, uma vez por mês, vamos começar a abrir também como um bar temático e também aberto para eventos, né? Tanto de turismo como de empresas, aniversário, casamentos, tudo isso daí. E para que tenhamos toda essa rotatividade, a localização é um ponto fundamental também nesse empreendimento. Ele está localizado na região da Avenida das Cataratas? Isso, ele tá localizado na Avenida das Cataratas, bem em frente ao Hotel Florença e o Hotel San Juan, na esquina que desce para o Remanso Grande, contando que 90% dos turistas que vêm à cidade passam por ali, chegando ou saindo pelo aeroporto, visitando as cataratas e o Parque das Aves, né? Outro belo empreendimento também. Então a localização ali foi estrategicamente escolhida. Esses dinossauros que já estão chamando atenção, até porque foram capa de jornal, matéria de televisão também, esses dinossauros que estão chegando aqui na cidade, eles vieram de bem longe, vieram da China para Foz do Iguaçu? Isso, nós contratamos uma empresa especialista nessas montagens, né, desses animais, que fica na China. O Brasil não tem ainda, infelizmente, não tem essa tecnologia, porque, como eu te disse, né, ele, além dele fazer barulho, ele se mexe, né? Ele é robótico. E a matéria-prima dele também permite com que ele fique na chuva, né? Eles estão todos lá expostos e não tem problema nenhum. Grande expectativa, portanto, quanto a esta atração aqui na cidade de Foz do Iguaçu, primeira fase do empreendimento, como você disse, a expectativa é inaugurar agora para o centenário de Foz do Iguaçu no dia 10 de junho? Isso mesmo, a expectativa é com que para o dia 10 de junho inauguraremos o Museu de Cera e até o final do mês, no máximo 30 dias após a inauguração, inauguraremos o Vale dos Dinossauros. Como é uma área exposta, temos que fazer ainda as bases de concreto para segurar a estrutura de aço dos dinossauros, né? Então a gente já está contando com um atraso. Mas o Museu de Cera, estamos fazendo todos os esforços para inaugurar para o centenário de fósseis. Palavras de Luiz Moreira, gerente-geral do Parque Temático, que terá Museu de Cera e Parque dos Dinossauros na Avenida das Cataratas, em Foz do Iguaçu. E lembrando que a previsão dos investidores, que já contam com atrativos similares em Gramado, no Rio Grande do Sul, é inaugurar essa primeira etapa, como dito pelo Luiz, já para o próximo dia 10 de junho, coincidindo com a comemoração do centenário de Foz do Iguaçu, e o Parque dos Dinossauros aí sim ficará pronto um pouquinho mais tarde, mas são investimentos que estão aí com o estágio já avançado de obras aqui na cidade. Quem passar ali pela Avenida das Cataratas, nas imediações do Remanso Grande, pode inclusive conferir como anda o processo de construção deste novo atrativo aqui da fronteira. CBN Turismo. 11 horas e 41 minutos e o superintendente de comunicação social da usina de Itaipu e presidente do Fundo Iguaçu, Gilmar Piola, foi o convidado de ontem no quadro Café com a CBN, no qual falou a respeito de projetos vinculados ao setor turístico na Terra das Cataratas. Na conversa comigo e com o comentarista político Hélio Eduardo Lucas, Piola citou, entre outros temas, a reforma atual no aeroporto de Foz do Iguaçu e a futura expansão do terminal aéreo, que pode ser convertido em um futuro hub do Mercosul. Nós fizemos um movimento através da gestão integrada do turismo para atrair esses investimentos, para fazer essa melhoria nas condições do terminal de passageiros e também o recape da pista de pouso e decolagem, a ampliação do pátio de estacionamento de aeronaves. Isso aconteceu a partir de uma iniciativa não só do Fundo Iguaçu, mas de todas as instituições que integram hoje a gestão do turismo, a gestão integrada do turismo da nossa cidade. O que o Fundo Iguaçu está fazendo com a Infraero, e é uma das nossas principais ações, nós temos um acordo de cooperação e já desenvolvemos, entregamos para a Infraero, já foi aprovado pela Infraero e já está na ANAC. Nos próximos meses também vai ser aprovado pela ANAC. É o novo plano diretor do aeroporto, que prevê três horizontes de expansão, um para 2019, um para 2029 e outro 2039. Né? E paralelamente a isso, após o momento que nós entregamos o plano diretor, que ele foi concluído e aprovado pela Infraero, nós já iniciamos um novo acordo de cooperação para desenvolvimento dos projetos do novo sistema de pistas do aeroporto, né? Já como consequência do plano diretor. O plano diretor prevê que o aeroporto terá uma nova pista paralela à atual de 3 mil metros por 60 de largura, que vai permitir voos diretos, né, de Foz do Iguaçu para Estados Unidos, para Europa, até mesmo para a Ásia, porque vai ser uma pista que vai permitir formarmos aqui em Foz do Iguaçu o tão sonhado hub regional como alternativa de entrada e saída do Brasil aqui pela costa oeste e não apenas por São Paulo, Rio de Janeiro ou nordeste do nosso país. E em sua participação no quadro Café com a CBN, Gilmar Piola falou também sobre os preparativos de Foz do Iguaçu para a Copa do Mundo de Futebol, quando a cidade vai hospedar, além de turistas de várias partes do globo, a seleção da Coreia do Sul. Uma das variáveis do nosso plano de marketing aqui do destino é justamente explorar as mídias espontâneas, criar uma agenda positiva com eventos esportivos, eventos socioambientais, eventos culturais, eventos corporativos e tudo mais, ser um destino de eventos, mas usar essa força que o esporte tem de alavancagem de mídia espontânea justamente para divulgar, pegar carona também, divulgar a imagem positiva do destino, a imagem dos nossos atrativos. Eu não tenho dúvidas que depois do X Games é a nossa maior oportunidade que nós vamos ter agora com esse CT da Copa, que está sendo concluído aí, mais duas semanas a gente entrega para a FIFA, para a FIFA fazer a comunicação visual, enfim, colocar lá a marca dos patrocinadores dela também, que são os patrocinadores globais. Estamos preparando um media center no ginásio do Flamengo, ali do lado do campo do Flamengo. Hoje começa a montagem da estrutura temporária já do media center para atender 250 jornalistas. Metade desses jornalistas vai ser da Coreia, né? E a outra metade vai ser do Brasil, aqui da Argentina, do Paraguai e de outros países. O superintendente de comunicação de Itaipu e presidente do Fundo Iguaçu, Gilmar Piola, falou também sobre os projetos em andamento no fundo criado para a promoção e o desenvolvimento do setor turístico na Terra das Cataratas. No Fundo Iguaçu, além do projeto do aeroporto, da nova pista do aeroporto, do plano diretor da nova pista do aeroporto, nós estamos tocando o projeto da revitalização do Marco das Três Fronteiras e do Espaço das Américas. Nós estamos fazendo uma modelagem econômica, um estudo de viabilidade e estamos trabalhando na montagem do edital para uma concessão para a iniciativa privada. E devemos entregar isso em mais dois a três meses no máximo para o prefeito, fazer a licitação pública. Né? Nós entregamos em outubro do ano passado os projetos de revitalização de quatro praças, que nós chamamos as praças do centenário. Praça da Paz, a Praça Getúlio Vargas, a Praça do Mitre e a Praça da Bíblia. Né? E o prefeito parece que está viabilizando os recursos e está prestes a licitar isso através de parte de recursos a fundo perdido e parte de recursos vindos de um empréstimo aí que ele viabilizou junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Governo do Estado do Paraná. Nós temos os projetos que nós fizemos a pedido do Codefós, mas que foi o Fundo Iguaçu que bancou, de revitalização da Ponte da Amizade e da cabeceira ali da Ponte da Amizade. Né? Nós temos os projetos do CT da Copa, que tem apoio de Itaipu, tem apoio do Fundo, tem apoio do ICVB, de várias instituições e até mesmo da Prefeitura. Nós temos o projeto de duplicação da 469, que mais três meses nós vamos entregar para o DENIT, vamos fazer a doação desse projeto para o DENIT, porque esse projeto já está incluído no PAC, para iniciar o mais rápido possível. Claro que vai depender dos estudos de impacto ambiental, né? Mas é um belíssimo projeto que prevê ciclovia, duplicação, viaduto para o aeroporto, trincheiras, uma ponte elevada ali no Rio Tamanduá, enfim, todas as interseções necessárias, as vias secundárias e também paralelas à 469. Paralelamente a isso, nós estamos com o projeto de revitalização da Avenida das Cataratas, que vem no mesmo pacote. Né? Estamos tocando, em parceria com a Secretaria de Turismo e com com o Codefós, mas é um projeto que Itaipu contratou a Arup, que é uma grande consultoria internacional especializada em projetos de arquitetura, de engenharia, de urbanismo, para redesenhar, para fazer todo um planejamento do Beira Foz. O que vai sair nos próximos três meses aí é um master plan geral que vai orientar o plano diretor da cidade, a lei de zoneamento e uso do solo, e também um projeto detalhado de uma operação urbana consorciada de 600 hectares na beira do rio. Tudo isso com a experiência internacional da Arup. E tem, além disso, inúmeros outros projetos que estão sendo tocados nessa parceria aí da gestão integrada do turismo, principalmente pelo Fundo Iguaçu, que está conduzindo essas articulações. Palavras de Gilmar Piola, superintendente de comunicação social de Itaipu e também presidente do Fundo Iguaçu, durante participação no quadro Café com a CBN desta sexta-feira. Esta entrevista do Piola está disponível na íntegra no nosso site cbnfoz.com.br. E a seguir no CBN Turismo, vamos saber mais sobre a Cavalgada de Santo Expedito, que acontece neste fim de semana em Foz do Iguaçu, e também conferir a agenda cultural e de entretenimento na Tríplice Fronteira. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da CBN Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Horas e 56 minutos e acontece neste domingo a 10ª Cavalgada Ecológica e Romaria de Santo Expedito em Foz do Iguaçu. A saída está programada para as 8 horas da manhã em frente ao Colégio Agrícola situado na Avenida General Meira, região sul do município. A cavalgada deve passar pelas principais ruas da cidade até o destino final, que é a Capela da Associação de Moradores e Amigos do Parque Presidente 1, próximo ali à Rodoviária Internacional também de Foz do Iguaçu. A chegada está prevista para as 11 horas da manhã, sendo seguida de missa em homenagem ao santo e costelão fogo de chão a R$ 15,00 por pessoa. Os 50 primeiros cavaleiros e amazonas que chegarem ao Colégio Agrícola para participar da cavalgada não pagarão o almoço. CBN Turismo. E as expressões artísticas da região do Oriente Médio estarão em destaque na noite de hoje com uma mostra de dança aqui na cidade de Foz do Iguaçu, ali no Teatro Barracão. E quem nos traz detalhes a respeito desta atividade é o repórter Vassi Álvaro. Na noite deste sábado, será realizada no Teatro Barracão, em Foz do Iguaçu, a mostra de dança Uma Noite no Oriente. O evento é promovido pela Casa do Teatro e pela professora Nina Nassif. A intensa programação de apresentações inicia às 7h30 da noite. Ao todo, serão apresentados 13 espetáculos que envolvem gêneros como dança do ventre, street dance e pop árabe. O destaque da noite fica por conta da apresentação de Joelma Brasil, uma renomada artista de dança oriental que já possui longa carreira pelos palcos internacionais de países como China, Colômbia, Espanha, Itália e Líbano. Os ingressos para a mostra custam R$ 10,00 e podem ser adquiridos de forma antecipada através do telefone 3027-1474 ou pelo e-mail casadoteatrofoz@hotmail.com. Na hora do evento, as entradas custarão R$ 20,00. Vassi Álvaro para a CBN Foz. 11 horas e 58 minutos. Vamos agora à programação de baladas para o fim de semana na Tríplice Fronteira. E quem gosta de música dedicada aos anos 80 e 90, as décadas de 80 e 90, no Balinas Pub acontece hoje à noite 80 e 90. Já para quem prefere sertanejo, Woods Bar terá nesta noite Alexandre Casarim e também a dupla Ed e Alex. Na Auro Music Hall acontece mais uma edição do Sábado Sertanejo com apresentação de vários artistas. E no Zeppelin Old Bar, situado na Vila Holanda, aqui em Foz do Iguaçu, muito rock com a apresentação da banda Daisy Chu e várias músicas que fazem parte do repertório do rock mais pesado no mundo nas décadas de 90 e nos anos 2000. Chegamos ao final do programa CBN Turismo deste sábado, 3 de maio de 2014. Programa que teve os trabalhos técnicos de Edilson José, reportagens locais de Thaís Montenegro e Vassi Álvaro. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Turismo volta no próximo sábado às 11 horas da manhã. Outras notícias locais na programação CBN, também no site cbnfoz.com.br, onde também este programa estará postado em instantes na íntegra, para que seja possível também fazer o download. Na sequência, em rede nacional, você tem o repórter CBN, logo depois, revista CBN na apresentação de Tânia Morales, CBN Foz, a rádio que toca notícia. CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. Ouvinte CBN Foz pode interagir com nossa programação. Comentários, sugestões e até informações do trânsito. Acesse no Twitter o perfil @CBNFoz e participe.